Cresci na favela onde a vida era dura, mas a mente era brilhante, eu tinha fórmula pura. Cada dia era luta, sem saída, sem paz. O futuro parecia fechado, mas eu não me desfiz. De baixo eu subi, fiz minha ascensão. Agora o topo é meu, com estilo e ambição. Olha pra mim agora, vê o que eu consegui. Eu era invisível, mas agora sou o que sempre quis. Impunidade no caminho, nada me parou. Eu construí um império, o mundo é meu palco. Da luta a riqueza é minha revolução. O passado é passado, agora eu sou campeão. O dinheiro que eu fiz não veio de graça, foi suor e batalha, agora a vida é massa. Pisei em cima das pedras, errei, mas aprendi. A volta por cima é arte de nunca desistir. Na estrada do sucesso, cada erro é lição. Transformei dor em vitória, é minha missão. Do chão ao céu, o jogo virou. Na história eu sou lenda, o sonho se realizou. Impunidade no caminho, nada me parou. Eu construí um império, o mundo é meu palco. Da luta a riqueza é minha revolução. O passado é passado, agora eu sou campeão. Agora as luzes brilham, o dinheiro faz festa. O que era escuridão, hoje é luz e orquestra. Revirei o jogo, a dor se transformou em ouro. Eu sou a prova viva, que nunca um desmorono. Impunidade no caminho, nada me parou. Eu construí um império, o mundo é meu palco. Da luta a riqueza é minha revolução. O passado é passado, agora eu sou campeão. Sigo firme na trilha, a vitória é a missão. A volta por cima é a arte da transformação. Do nada ao tudo, eu fiz minha história. Agora é só viver e celebrar a glória.